Autoridade Pouso, 271, Azul. Torre, o Eco Delta Fox estabilizado. Eco Delta Fox, reporte externo. Estará, Delta Fox. Eu vou chamar a torre 1-985 para táxi. Delta Romeo Golf, altimetro 10 no meio, livre táxi, chama para ingresso 917. Boa noite, minha amiga, vem por hoje, TAP. Seu Delta Fox passando externo, embaixo travado. Eco Delta Fox, continua a aproximação, guarde pista livre. Delta Fox, a intenção, senhor, é mais próximo, modificar e se possível uma base pela direita para pouso na outra, certo? Sim, a gente tem condições de continuar sem reduzir? Ei, papá, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Afirmativo. Gente, aguarde pista livre. Delta Fox. Alô 279, solo aos 36, livre direita, solo 121, decimal 9. 29, chamando alto. Delta Fox, livre pouso na 10, ventuno na 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no meia. Livre pouso no 0, eco Delta Fox. Alfa Kilo, parte 3, 4, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 4, Romeu, azul 1 minuto e meio. Pronto. A gente mantém a posição alinhado, estimado 1 minuto e meio. A gente tem duas aeronaves, a aeronave já cruzou. A 17 tem mais uma já na curta final. Salvador, Chané 6326, passou o cima, baixou até a voz, boa tarde. 326, guarde pista livre. Delta Fox, solo 1-3-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, Delta Fox. Boa tarde, Lima, Alfa Romeo, prossiga para o controle. Salvador, Xané 9301, 50, posição 10. plantão, nós zero autorizado, chame táxi. O Chané 6301. Meia, vento 200 graus com 612 de nós, altímetro no zero no meia, livre pouso não no zero. Livre pouso no zero, na 326. Solo é o Eco Delta Fox, livrou 1 no zero. Eco Delta Fox, chame antes da direte. Tomar a arte da Delta Fox. Tamiro. 50 milhas, 2.500 para o cliente, limão comum. Seu Golf, e abaixo da terminal. Pode prosseguir em frequência livre? Quando solicitar acender para o 085, eu chamo direto o centro para informação e alerta na frequência 2.685, alternativa 1.2545. E se chamar de posto, gentileza. Juliette, vem para a Lima, o Delta Fox. Salvador, boa tarde, no 097 da Gol, com informação mais. No 097 da Gol, linhas aéreas. Identifique, chegada Conf, desça para 4.016. Identificou 4.016 na Conf, Gol, no 097. Número 2 na aproximação. 220, número 2, Gol, no 285. 1-8-8-5 1-9-6-6, desça para 2.000 pés, 16, livre LS X-Ray 2016, livre 1-9-6 Mais de fogo. Ah, mulher, né? Olha, papel, o Xenera 63-2 Romeu Gol, decolada aos 4-1, controle 1-2-0-8, bom voo. Tá, 2-0-8, Romeu Gol. Papá, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, suba e mantenha 160 na saída Coral. 160 na Coral, Romeu Golf. Boa tarde, Juliette, na Chame táxi. Ah, tá. Eco Delta Fox, 234. Delta Fox, Lima, Mike, Quebec, Quebec, chame torre para o cruzamento. Delta Fox, para o cruzamento, chama na torre. Voo 1-8-8-5, vento radar para sequenciamento, mantenha proa 2-2-0 limitado pelo lote. Faça a preparação, mantenha proa 2-2-0 limitado localizador, voo 1-8-8-5, descendo para 4.017. O tomador 6142 vai ter que esperar, porque não tem trator fazer o pushback aqui no 06. Sim. Chame pronto. Bora. Alto, 321. Autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Vesluno 7, conforme rota, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva direita, árvore elefra, saída. Transponder 5156, controle Salvador 120.8. Galera, 321 autorizado, Sierra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, Vesluno 7, nível autorizado é 360. Decolada 1-0, perfil árvore, transição elefra. Curva direita após a colagem, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento com o Xanami 321. Fala, Xanami 9301, com 166 a borda, Terra Guarulhos, 3:40. 9301, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1 e táxi Índia, no ponto de espera torre 18-95, ajuste 10 no meio. Autorizado via parte 1, Lima, ponte de espera da torre 18-95, ajustado 16, Xanami 9301. Parte 1 e táxi Índia. Parte 1 Índia. 0554 visuais, correto, disponível na rota. Oito cinco para interceptar o lote, curva esquerda para o 1-60, 2000 livre LF. 2000, esquerda 60, livre LF, o gol no 885. Salvador, o gol no 097, esquerda desvio, esquerda, só ligar uma torre. Livre desvio, o gol 097, qual desvio vai pelo? Obrigado. Com 966 2000 do externo, torre 1-295. 295 até mais. Coronel 0997, possível voador? Ativa, número 3. Pode ser. 0 no 6. Livre pouso no 09, Xanaya 9301, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Xanaya 9301. Paulo 63, esquerda, Maricota. Meu papai Romeu, Serra Papá, Juliette. Nível 380, Serra Bravo, Juliette Romeu, já caiu pra Guatinho, da Maica. Papá Romeu, Serra Papá, Juliette. Boa tarde, formação November, aguarde cópia. Positivo, aguardando cópia, vai o 09, Serra Papá, Juliette. Puxa, né, 6315, portão 5 autorizado, puxa, acionamento, chame o táxi. Agora táxi, meu filho. Xanaya 6142, portão 62 autorizado, puxa, acionamento, chame o táxi. Autorizado, no ataque, 6142. Bono 885, passando Duna, chame torre 1-895. 1-895, Bono 885. Papá Romeu Sierra, Papá Juliette, pronto cópia, confirma o pátio. Sim, pronto cópia, estamos no pátio da Aero Star. Papa Romeu Sierra, Papa Juliette, autorizado Sierra Bravo Juliette Romeu, via Peru East 50, após conforme rota, nível 380, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída Sael Leda, após Bidev, correção Dael Leda, após direto, aciona 5133, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Pesado na APS 50, após conforme plano, 380 nível, decola da 17, com curva direita após, Dael Leda, depois direto, 5133, eu transponder, 108, controle 108,95, a torre Serra Papai Juliette, está pronto para o estacionamento. Papai Romeu Sierra, Papai Juliette, cotejamento correto, confirma o balde? 04. 04 a bordo, mantém escuta, aguarda instante para acionamento, Sierra, Papai Juliette. Não, Papai Juliette. Paulo Salvador, boa tarde, Bono 966, Pistalírio, Tatuiaco. Bono 966, boa tarde, táxi cimento V Alfa, mantém o estilo Juliette. Táxi autorizado V Alfa, mantém o estilo Juliette, Bono 966. Táxi, é 142, autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, então ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 0 no meio, vou voltar. 0 no meio, no ajuste, ponto de espera, decimal 95, é 142. Para o táxi, estaciona 6315, 1970 a bordo, Galeão, 5 horas. Puxa, minha 142, dê passagem ao companhia, já finalizado o pushback na saída do Pátio 3. Uno 42, copiou? É, 142, vai ser de passagem, na escuta. Xerame 1305, autorizado táxi, V-Pate 1 no Índia, então ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, vamos lá. 295, uma espera, obrigado. Para o procedimento para o voo 1097. Sim, modesta para 2000, livre ali, taxiway 1097. 2000, para o procedimento, voo 1097. Solo 219, voo 985. Obrigado, senhor, até já. Até já. Papai Romeu Sierra, Papai Juliette, autorizado acionamento para o táxi, chame torre 118, decimal 95, meu voo. Beleza, acionamento para o táxi, vai chamar 2895, muito obrigado, dá uma boa tarde, dá uma boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, voo 1885, livrou nas suas coisas. 1885, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1885. 1966, antes da táxi de Juliette. 1966, autorizado Juliette, pátio principal, portão 62. Autorizado via Juliet, parte principal, posição meia dúzia, igual o 966. 2017, boa tarde, por gentileza, faça um check rádio, intensidade 1. Lima Alfa Romeo está passado agora, 57 milhas de Salvador. Prossiga na escuta do Centro Recife para a informação em alerta, 2685, alterna 2545. É o canal, vai dar foto, eu vou deixar o sistema. Shannon 9301, decolado ao 53, chame o controle, 1208. 1-4-0-2-0-8, Shannon 9301, não, contra base. Boa. 1-8-8-5, agilizando, Juliette, portão 2. Agilizando, Juliette, portão 2, 1-8-8-5. 3 Salvador, uma boa tarde, Xané, 9301, saída da EL, liga da Irome. 9301, suba ao 360, saída da EL. 360 da EL, Xané, 9301. Autorizou, 1-9-0-9-7. 097, chame torre, 1-1-8-9-5. 895, boa. 895, tá bom, obrigado. Salvador, boa tarde, 1-0-9-7, estabilizado. Boa tarde, 1-0-9-7, aguarde pista livre. O ajuste é 1-0 no meio. I-16, continuando a aproximação, 1-0-9-7. Ané 6315, decolagem autorizada, 0 vento é 1-9-0 graus, 0-7 nós. Decolagem 6. 4462, contato radar, passado agora 4 milhas da posição coral, vou na flor de mar e reporte para descida. Solo Salvador, boa tarde, azul 4065, sem informação, novembro. Azul 4065, boa tarde, número 2 para a cópia, prepara a saída da EL, transição Motiva. Da EL Motiva, o azul 4065, tá? Xanemia 321, portão 4, autorizado para chegar estacionamento, chame táxi. Autorizado, chamar ataque, 6321. 0 vento 190 graus, 079. Livre pouso 190, gol 097. O Xanemia 6315, decolado ao 57, chame o controle Salvador, 208. Controle Salvador, 208, Xanemia 6315, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu Serra, Papa Juliette, acionada no pátio da Aerostar, pronto para o táxi. Ok, Papa Romeu Serra, Papa Juliette, chame na táxi Papa para o ingresso. Chamará na Papa para o ingresso, já, Papa Juliette. Romeu Golf, 5 milhas para Coral, serviço está encerrado, chame Léos 1201. Aciona 5154, controle 120, decimal 8. Avisado, Léo, nível 240, golpe 677, derrota pontual. Recola da 10, curva de 20, saída da EL, transição coral, certo? Com a BR. 154, controle 208, então vou 205. O 207, protegimento correto. No portão 8, reporte para o pushback e acionamento. Vai parar. 9. Alugar à direita, chame do solo, 219. Direita, 219. Dado Campinas, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da EL, Leda, Motiva. Aciona 5137, controle 120, decimal 8. 79. Decolagem com curva direita, efetua a saída da El Leda Motiva, 5137, o transponder 208, o controle. Mais o 4065, corrigimento correto no portão 3, reporte pronto. Voltando para o prospecto de acionamento, azul 406. Al Salvador, Bona 097, livrão. Acionamento, canal 8. Bona 097, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Bona 097. Bona 2017, no portão 8, autorizado para o prospecto de acionamento, chame táxi. Maravilha. Para o táxi, seu chame 6321-162-330, confirme. Chame 6321, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 16. 195 até o ponto de espera, obrigado, boa tarde, 6321. Subida foi da Elleda, para o Serra Rogério. É a saída da El, transição Bidev, vai interceptar o Perucho 50, ok? Ok, motivo da El Bidev, o Chapa Bidev está alinhado a 17 pronto. O Xenem 142 decolado ao 00, controle Salvador 1208. 08. O Serra Papa Juliette está livre, a decolagem da 17, o vento 160 graus, 062 de nós. Ok, permitindo a 17 pronto, Serra Juliette. A 097, ingresso é Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, gol no 097. O Serra Papá Juliette, decolado 01, chame o controle, Salvador, 1208. Controle agora no 208, o Serra Papá Juliette, muito obrigado, boa tarde. O Xenem 621, a linha mantém 1 no 0. A linha mantém 1 no 0, 6321. Curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irumi. Aciona 5157, controle 120, décima 8. Autorizado, o Galeão, nível 3, leia 0, vai pela Upper 9857 Monsu, decola a pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de Dael, Leda e Lume. Nosso código transponder 5157 e o controle de saída 120.8, é o gol 1967. Gol no 967, protegimento correto no portão 11, reporte para o pushback e assinamento. Vai reportar. Para 2.000 pés, altímetro na 0 no 16. Autorizado a final do procedimento LS XR no 0, chame estabilizado. Ok, o Xenem 321 está autorizado a decolar da 10, vento é 160 graus, 079. Iniciando a decolagem 6321. Foi por quantas milhas? Está na prova 200, está praticamente, se vê um pouquinho direito, já está retornado. Gente, Serra Papá Juliette. Bona 017, autorizado táxi, via pátio 1, Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 016. Adiona, via pátio 2, 9. 6321, decolado 04, chame o controle, Salvador, 208. 208, boa tarde, 6321. Controle Salvador, boa tarde, Sam 3217, informação do Lamba. Sam 3217, acione identificação, chegada ponto autorizada, desça via chegada para 4.000 pés, altímetro no 06. 4.016, descer via bom, Sam 3217. Salvador, boa tarde, Sam 6321, decolou a Arcona, sua escuta. Sam 6321, contato radar, submantém o nível de voo 360, após 2.000, voe direto a Elefa. 360, após 2.000, Elefa, 6321. Canem 6315, chame centro Recife, frequência 1, alterna na 33.95. Chalé 6315, copiou o controle? Agora copio, 6315. Espera, dá uma zero, tá pronto. Voo 2017, confirme. Aproximando, pode esperar, dá uma zero, tá pronto. Okay, gol 2017, autorizado a alinhar e decolar, tá 1 no 0. O vento é 1 no 40 graus, 1 no 0 nosso. 40, 10, 1, 42, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 1, 2, 6, 8, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 1, 2. Será? Será informada a Infraero 4065. Obrigado. Decolando 07, chame o controle Salvador 1208. 208, acabou. Olá. 2097, decolando 7, voo 207, contato radar, submantém o nível de voo 240 via saída da EL. Sobe via, solicita final 140. 160. Nível de voo 140, autorizado como nível final, voo 207. 160, Zé. Confirme. Solicita final 160. 160, autorizado. Obrigado. Beleza, direto da EL? Negativo, mantenha o perfil de saída. Valeu. É 513, inicia de imediato? Imediato, azul 4065. Autorizado, chame táxi 4065. Botaram para o táxi azul 4065. Passou 4462, IHS. 4462, passou Duna, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 98, decimal 95. Papa Romeu, Serra Papai Juliette, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno na 33, decimal 95. 251-3395, Serra Papai Juliette, obrigado. Salvador, eu vou 967 para táxi, tá com 183 a bordo, 3:47, alternando Guarulhos. Toro 967, autorizado táxi, inicialmente até através do portão 62, ajuste no 06. Libre táxi, estão vendo o portão meia dúzia. Lá vai reportar com 1016 ajuste, é o gol 967. Azul 4462, ciente, livre, pouso na 10. O vento é 120 graus, 109. Fica atento ao Embraer, finalizando o pushback no Traverse 3, aposta, segue o mesmo, via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 1-18 decimal 95. Então atento ao pushback do Embraer, aposta, segue o mesmo, via parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, obrigado Teresa. Portugal 021 Alpha, cause identification, clear bounce arrival, descend until flight level 050, can 8101. Identity, descending level 50, can 8101, clear Portugal 021 Alpha. Solo azul 4065, está pronto para o táxi 124 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, está alternando o verão 3. Lima, o problema? 125 a bordo, azul 4065. Azul 4065, autorizado táxi da Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste na 0 no meio, bom voo. 06, táxi via Índia, ponto espera 10295, boa tarde, obrigado, azul 406. Ao livre à direita, chame o solo, 219. 219, obrigado, 4462. Valeu. Altímetro na 06, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, pistão na 0, chame estabilizado. Após pelo DS para 2016, autorizado a X-Ray da 10, chama estabilizado 3217 da TAM. Air Portugal 021 Alpha, descend via Bons Arrival to 4000 feet, altimeter 1016. So descend via Bons Arrival to 4000 feet at KNH 1016, Air Portugal 021 Alpha. 065, ponto espera da 10. 4065 da Azul, está autorizado decolada 10. O vento é 120 graus, 099. Além decola 10, Azul 4065. Solo Salvador, boa tarde, jogou no 884. Por 884, informação Oscar, pronto cópia. Paciente Oscar, pronto cópia. Dono 884, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, após direto Aracaju, aciona 5166, controle 120, decimal 8. Aracaju, Golf 677, nível 230, decola do 10, curva esquerda, Napuca, Jama, Aracaju, transponder 5166, controle 120, decimal 8, voo no 884. Voo no 884, protegimento correto no portão 2, reporte para o pushback e acionamento. Botará. voo 2017 confirma efetuando desvios? 2017, autorizou pro onde o COD pro 2017? E o COD? Índia, Lima, Quilo, Oscar, Vitor. Tem mais um, vamos na pro onde e o COD agora. Quem? O 4065, decolado 15, chame o controle, 120 decimal 8. 208, boa tarde, obrigado, azul 4065. Boa. Cruzando o meu pé. Azul 4065, submantenha o nível de voo 340 via saída da EL, acione código Sicuna 37. Via 340 via da EL, código 5137, azul 4065. Nilsa 3217 já retornou a proa de pelo. Gente. O 1967, decolagem autorizada, 10, vento é 1, 30 graus, 09 nós. Livre decolagem, 10, com 1967. Controle, o azul 4065 vai efetuar desvio à esquerda, proa 190 para levar formações. Gente, 4065, por quantas milhas? É 5 Adael, livra, pode levar todas as formações. Possibilidade para o Adael? Foi Leda, 4065. Leda, graças ao 4065. Voo 967, decolado aos 17, chame o controle, Salvador, em 1208. Conjunto Salvador 208, obrigado, seu voo. Bom dia de serviço, até a próxima. Até a próxima. Sudoeste de Salvador, mantenha o nível de voo na 60, chame centro, correção, chame controle Ilhéus 020, decimal 1. 201, obrigado, boa. Voo 2017, controle de Salvador, cordial, boa tarde, ao gol, 967 decola com 2000 pés, curva direita. Voo 1967, contato radar, submantenha o nível de voo 360 via saída da EL. Via da EL para 360, é o gol 967. O TAN 3207 está estabilizado, pistão no zero. TAN 3207, complete aproximação e chame São Salvador frequência 118 decimal 95. 1895, uma boa tarde, bom trabalho. Amém. Controle, é o voo 967? Eu siga. Vai manter para 220 por 5 milhas para evitar formação. Tente no 967, reporte retornando da rota. E lá, reportando. Quatro 065, voe pro base. Ubave, azul 4065. Sérgio, 3217, tá livre o pouso na 10. O vento é 1,40 graus, 1 a 12 de nós. Pouso autorizado na 10, tá 3217. Controle, voo 967. Prossiga. Seria possível voar da presente, Bidevitar? A 967 teve aeronave decolada anteriormente no mesmo perfil, não será autorizado. Deverá manter a saída. Ok, muito obrigado. Acione identificação, chegada na área autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 050, altímetro no 016. Giro 1 Alpha, descend via Bolsa Arrival to 2006, altímetro 1016, clear final approach, LSX Hay, runway 10, call established. Clear via Bronx arrival, we are clear down to Dawson and clear for the ILS X-ray approach runway 10, call established, airport to call 020. Xenia 327, boa tarde, Oscar, confere, confirma o nível solicitado? 220. É um Eco 90, passando o nível 165 agora, em subida ao 340. Se é tem o mesmo, você quer. Então 3172, me ajuda? Delta 3217. Prossiga. Gente, Delta 3217. Prossiga, Sérgio. 217, ingressa agora a Juliette. Pátio 3, posição prevista 2 Lima. Atento ao sinalizador. Ingressa na Juliette, pátio 3, posição 2 Lima. 3217, até lá, 384 no 02 para acionamento na posição. 1884 no 2, autorizado acionamento. Reporte para o pushback. Reportar para o push, 1884. Azul 4065, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, Gato, boa tarde, Azul 4065. Boa. Dono 967, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, boa tarde, 967. Boa. Para o pushback no 02, o Bono 884. Controle Salvador, Azul 4065, voltando. Siga. Negativo, contato 251 3395. Azul 4065, chame Centro Recife na frequência da 28, decimal 8. 288, graças, boa tarde, Azul 4065. Boa. É Portugal 021 Alpha, establishing on ILS 10. É Portugal 021 Alpha, zona position, complete final approach, tower 118, decimal 95. 118, 95, good evening. Go, Alpha. Boa tarde, é Portugal 021 Alpha, establish on ILS 10. Boa tarde, Portugal 021 Alpha, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Clear to land. Paulo Salvador, boa tarde, Golo 966, sentindo a informação Oscar, solicita autorização de tráfego. Golo 966, Campina Grande, aguarda estante copo número 2. Aguarda, Gol 1966, pode confirmar a saída feliz? Saída PUCA. PUCA, Golo 1966. Wind is 160 degrees, 10 knots. Obrigado. Nada. Chamou o 637? Negativo, 637. Estamos em coordenação com o centro para obter autorização. Salvador, Oceanair 6355. Oceanair 6355, prossiga, boa tarde. Boa tarde, para qual é Guarulhos no 360? Oceanair 6355, Guarulhos, prepara na Eole da Morte, número 3 para cópia. Número 3, aguardar. Zona 620, deixa via para 2000 pés, QNH 1096, autorizada a final do procedimento de LS de Rei, pista 10, chame estabilizado. Para o táxi, o voo no 884-109. A bordo, alterna Salvador, 2:15. 104, autorizado táxi, via Índia até o ponto de esfera. No ponto de esfera, chame torre 1-18-95, ajuste meu 0-6, no voo. Índia, ponto de esfera 295, voo 1-8-84. Tá, bom dia. By a right, and 149 F-0-0-0-0. Torre Salvador, boa tarde, Golo 884, está no ponto de espera, pronto. Boa tarde, Golo 884, livre decolagem, 1-0. O vento é 1-70 graus, 1-09. Alinha e decola da 1-0, Golo 884. Fala, voo no 966 novamente. Prossiga, voo no 966. Ainda aguardando a clínica com o número 2. Voo 966, um minuto para a cópia. 967. Dando boa tarde, Dallas 021 Alpha. On taxiway Alpha. Dallas 021 Alpha, approve a taxi via taxiway Alpha. Juliet, gate 11, Manhattan. Alpha Juliet, gate 11, Epsilon. Do 1966, copia? 1966, pronto para cópia. 1966, autorizada. Campina Grande, via Pizilu 10, após conforme rota. Nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perseguindo saída Puca, transição de par.